Canal CDs de Melody. CDs de Melody. Banda Top 3. Me contam onde está, é claro, eu vou correndo. Minhas amigas dizem que eu estou enlouquecendo. Cada dia mais o que eu estou fazendo por algo que não é meu e quero tanto arriscar. E quando passa com ela, nem segura a mão dela. Eu sei que isso é errado, mas não custa desejar. De madrugada me espera, a janela tá aberta. A gente foge pra longe, com você vou pra qualquer lugar. E se com ela fica amada, vamos fazer assim, vamos ser felizes, felizes os quatro. Segredo em nosso claro. E se com ela fica amada, vamos fazer assim, vamos ser felizes, felizes os quatro. Segredo em nosso claro. Em nosso quarto, em nosso quarto, em nosso quarto. E se com ela fica amada, vamos fazer assim, vamos ser felizes, felizes os quatro. Segredo em nosso claro. E se com ela fica amada, vamos fazer assim, vamos ser felizes, felizes os quatro. Segredo em nosso claro. Em nosso quarto, nosso quarto, em nosso quarto. Em nosso quarto, em nosso quarto.